Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. Nós viemos aqui mais um dia louvarmos e adorarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, amém? Nós, o Ministério de Louvor, saudamos a amada igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus para o Senhor Jesus, não é para Salete? Amém! Porque quando é para Jesus é o melhor, não é isso? Amém! Irmãos, façamos das palavras do profeta Jeremias nossas. Quando ele fala, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E é grande a sua fidelidade, é grande o seu amor, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, é por isso que você está aí. É por esse amor, é por essa fidelidade, é por essa misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé e a adorar o Senhor junto conosco. Saiba que o Senhor é bom o tempo todo, saiba que o Senhor é Deus, que Ele nos perdoa. Nós temos livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é grande e maravilhoso. Aleluia. Queremos te dar toda a glória, Senhor, todo o louvor, Pai. Santo, santo, santo. Tudo que eu te adorarei por tudo que é. Aleluia. Quantos aqui têm certeza que Deus é bom? Aleluia. Se porventura existe alguém que pense que Deus não é bom, Ele é bom o tempo todo. Esse amor, essa misericórdia do Senhor, a morte de Jesus por nós, nos prova o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos ama. Amém? Irmãos, a palavra de Deus fala em Hebreus 11... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é tão fácil nós acreditarmos no que nós estamos vendo e no que nós estamos apalpando. No nosso olhar humano, isso é muito fácil. Mas quando nós não estamos vendo, quando o médico diz para você, olha, não tem mais jeito, não é possível. Mas quando Jesus diz, é possível, a palavra final é a do Senhor. Então, irmãos, sempre tenha isso em sua mente, que a fé não é aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente pode apalpar, mas é aquilo, é a nossa fé estar no Senhor, é a convicção daquilo que não existe, é você saber que o Senhor, no tempo certo, te dará, amém? Nós vamos continuar adorando o Senhor, dizendo, eu vou seguir com fé, porque com o meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu, aleluia, glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Pois tem para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, porque Ele quem te fortalece. Ele quem me fortalece. Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com aleluia, meu Deus, eu vou. Glória a Deus. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Com Jesus nós iremos. Aleluia. Jesus sabe tudo que você precisa. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, declare. Eu vou, nas alturas sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Engrandecido, Senhor, é o teu nome neste lugar, Senhor. Aleluia. Irmãos, são vários os exemplos de homens e mulheres de Deus que nos deixaram na palavra de Deus. Quando o profeta Abacuque fala que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, não é fácil realmente nós estarmos nessa alegria toda, dizermos que vai dar certo se nós não estivermos aos pés do Senhor. Só é possível nós termos essa alegria e termos esse ânimo se nós verdadeiramente estivermos aos pés do Senhor. Porque é Ele quem coloca essa alegria no nosso coração, é Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem gera dentro do nosso coração essa força para prosseguirmos. E em nome de Jesus, é neste nome que tem todo o poder, que você hoje vai sair com seu milagre. Em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então se apresente ao Senhor com fé, com convicção, que o Senhor te dará. Talvez o Senhor não te dê hoje, agora, nesse momento, mas a hora do Senhor, ela é perfeita, e no momento certo Ele vai te dar. E quando Jesus falou para Lázaro, saia para fora, ele ouviu a voz do Senhor. E em nome de Jesus, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais têm sido as tuas lutas, os teus problemas. Eu sei te dizer que você está diante de um nome que tem todo o poder, que pode todas as coisas. E nós vamos adorar o Senhor com essa canção e você vai falar para Deus: Senhor, essa luta eu não estou aguentando mais, Senhor, essa tristeza, Senhor, isso está me incomodando. Fale para o Senhor, porque Ele tem poder para te dar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o nome do nosso Mestre Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a nossa história, Jesus, nesta noite, Deus. Chama para fora, ressuscita-me. preciso de um milagre. Peça ao Senhor aquele que pode te dar. Transforma minha vida, o meu estar. Aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Mas Lázaro ouviu a voz de Jesus. Aleluia! Ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Diga, eu preciso. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Nos chama, Senhor, hoje pelo nome. Da minha história. Precisamos desse milagre, Deus. Aleluia. Transforma a minha vida. Que tu estás neste lugar, Pai. Ah, Senhor, passeia no meio da tua igreja, Pai. Porque todos nós que estamos aqui precisamos de um milagre. Talvez não seja na sua vida física, talvez não seja na sua vida financeira, talvez seja na sua vida espiritual. Eu preciso de um milagre, nós precisamos de um milagre. Só quem pode nos dar esse milagre é o Senhor. Oh, bendito Deus, Senhor, o teu nome que tem todo o poder, Senhor, passeia em nosso meio, Senhor, tira do meio da tua igreja, Pai, aquilo que não vem de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser a igreja do Senhor transformadas pelo teu poder, Deus, em nome de Jesus, Deus. Ai, irmãos queridos, em meio a toda essa glória, essa grandeza, esse poder de Jesus, só nos resta adorarmos, adorarmos e glorificarmos o Senhor. Que você possa continuar dizendo aleluia, glória ao teu nome. Não pare de lutar, não desanime. Saiba que Jesus é contigo, saiba que o Senhor está contigo. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor Jesus, nós confiamos no teu poder.

a Deus, aplaude o Senhor Jesus, porque Ele é digno, aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós reverenciamos ao nome de Jesus, ao senhorio de Jesus, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque não há outro Deus igual ao Senhor, porque não há outro Deus, Pai, digno de glória e louvor, digno, Senhor, que a Tua igreja se prostre aos Teus pés, Senhor. Recebe, Deus, as nossas vidas, Pai. Recebe, Senhor Jesus, cada pedido de oração, Pai, feito aqui nesta noite, Pai. Eu sei, Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor fará maravilhas no meio do Teu povo. No momento certo, Pai, na hora certa, que o Senhor nos dê força, Pai, para continuarmos olhando para o Senhor, Pai, sabermos esperar o Teu tempo, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Você está ouvindo Culto Brasil com Pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil com Pastor Helder Rodrigues. Graças a Deus. Eu convido as crianças a vir aqui à frente, nós vamos estar orando por elas e logo em seguida nós estaremos com a palavra, hoje o nosso amigo o presbítero Manuel, amém? Graças a Deus, que a igreja estende suas mãos para cá, vamos abençoar os pequeninos. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o Teu santo nome pela vida dessas crianças, ó Senhor. Sabemos, ó Deus, que são benditas do Senhor, Pai, e nós queremos que elas sigam os Teus caminhos no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Tome, ó Deus, nas Tuas mãos, abençoe, Pai, o cultinho ali atrás, abençoe a professora que estará com eles, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, ó Pai. Amém. Presbítero Manuel, por gentileza. Os amados, o presbítero Manuel, ele já está aqui desde ontem, né? Ele esteve aqui ministrando a palavra do Senhor no culto de jovens, e hoje está aqui na brecha, para estar abençoando na casa do Senhor mais uma vez. Já esteve aqui pela manhã na escola dominical. É um amigo do Henrique. Amigo do Henrique é amigo nosso também, amém? Porque somos apenas um só corpo, né? Louvado seja o nome pela sua vida. Nós te agradecemos pelo o esforço de estar aqui hoje, amém? Aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Trago um abraço fraterno ali da Igreja Presbiteriana Maranata. Pastor aí Fábio de Carvalho, mando um abraço fraterno para esta igreja. Quero aí agradecer mais uma vez a confiança dos irmãos em ceder o púlpito dessa igreja para que eu possa aí compartilhar algumas coisinhas que Deus tem trabalhado aí no meu coração, que eu tenho vivido na minha trajetória. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 23. Lá no Salmo 23. Vamos orar mais uma vez. Abra a sua Bíblia aí. Um louvor abençoado. Um louvor onde nós adoramos a presença do nosso Deus. Nós acabamos de confessar para Ele que, olha, não importa a tempestade, o mar, não é verdade? Não importa a lascação que possa estar sobre você, sobre a sua vida, não importa. O que importa é que o Senhor está lá para resolver. Amém? E isso é que é importante, é isso que faz a diferença na vida do servo do Senhor. Abre o Salmo 23 aí, vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor está nesse lugar. Mas agora, meu querido, só vai ter valido a pena você sair lá da sua casa, ter vindo para cá, se o Senhor falar o seu coração. Só vale a pena quando isso acontece. É diferente quando o Senhor nos prepara, porque Ele diz para nós que Ele habita no meio dos louvores, e o Senhor está presente no meio dos louvores, mas agora eu preciso que você faça oração. Deus, fale comigo. Preciso ouvir a tua voz. E o Senhor pode responder você nessa noite de uma forma toda especial. O Senhor pode falar com você de uma forma toda especial. A palavra dele está aberta aí nas suas mãos. Uma palavra santa, pura, mais cortante do que uma espada de dois gumes, a única que pode separar juntas e medulas, a única que pode separar o mais profundo do coração do ser humano. Esta palavra que está aberta aí nas suas mãos. Agora é um livro magnífico, mas é um livro espiritual. E o Espírito Santo de Deus, ele tem que trazer à sua mente coisas maravilhosas que estão aí reveladas pelo Pai dentro das Sagradas Escrituras. Ó Deus querido, nós estamos na tua presença. Não há lugar melhor para se estar. Aleluia. Deus, a palavra do Senhor está aberta aí nas nossas mãos, no colo de alguns. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa, Pai, abrir os nossos olhos espirituais. Assim como o Senhor fez, ó Deus, com alguns no passado. Que as escamas dos nossos olhos, ó Deus, caiam. Para que possamos, ó Deus, enxergar o que o Senhor quer para nós. Enxergar o que o Senhor tem para nós. Para que possamos, ó Deus, com os nossos ouvidos espirituais abertos, podermos ouvir a voz do Senhor falando conosco de uma forma toda diferenciada, toda especial. Só o Senhor pode fazer isso. Abençoa cada família que entrou nesse lugar, Deus. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que entrou nesse lugar, que, ó Deus, elas não voltem para casa da mesma forma que entraram. Todos aqueles que estiveram na presença do teu filho, ó Deus, nenhum deles o Senhor Jesus despediu de mãos vazias. Aleluia! O Senhor os alimentou, tanto fisicamente como espiritualmente. Precisamos desse alimento. Por isso, ó Deus, convém, ó Pai, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Ó Deus, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor. Tão somente a Ti. E que o Senhor possa, ó Deus, tirar todo o embaraço, o impedimento, ó Deus, toda inquietação. Leva agora nossas mentes cativas até o teu trono de graça. E fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Continua a falar conosco nesse, ó Deus, momento de culto, de adoração. No nome de Jesus. Amém. Salmo 23, está aí na sua mão? Joia? Então eu vou te pedir para ficar de pé para a gente ler esse salmo junto. Fica de pé e vamos exercitar mais um pouquinho. Olha só. Diz assim as Sagradas Escrituras, provavelmente a minha Bíblia deve ser um pouquinho diferente da sua, mas acompanha na sua aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pode se assentar, meu amado. Olha só, diz uma história. Conta-se uma história que dois pastores ingleses estavam passeando de férias lá nos Alpes suíços. Em algumas versões os Alpes são franceses, mas não importa aqui para nós que tipo de Alpe que é, se é suíço ou francês, tá bom? Às vezes você já ouviu e ouviu no Alpe francês, aí você vai estar assim, não é suíço, é francês, não tem problema, tá bom? O que importa é o Alpe, tá bom? Então olha só, esses dois pastores estavam passando férias lá nos Alpes suíços, e um dia eles estavam passeando, e avistaram um pastor de ovelhas em uma das encostas. Eles foram até ele e perceberam que era apenas um jovem, que tinha mais ou menos em torno de 12 anos de idade. Eles se apresentaram e falaram para aquele adolescente, de como Cristo se apresenta como pastor de ovelhas. E eles lhe ensinaram o Salmo 23, esse salmo que nós lemos, com a língua das mãos. Eu não sei se você sabe, se você já viu isso e já aprendeu isso, o Salmo 23 você recitar com as suas mãos. Então eu queria que você acompanhasse aí com a sua Bíblia aberta. Quando você lê o versículo primeiro, ele significa esse dedo aqui, ó, o polegar. Então você vai trabalhar assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Segura aí com a sua mão assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, não é? Leva-me para junto das águas de descanso. Pega no terceiro agora. E vamos para o versículo terceiro: refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tá certo? Pega no anelar aí, esse dedinho é um anelar, lembra que põe as alianças nele? É. Pega no anelar aí: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O versículo 5, o quinto dedo pequenininho: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O versículo 3, une as suas mãos como se você estivesse fazendo uma oração: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Olha que negócio espetacular. Eu não conhecia, e olha que eu me considerava um servo assim, não é? Um presbiteriano mais antigo, não é verdade? E eu achava que eu conhecia muita coisa, mas eu não conhecia essa dinâmica de você recitar o Salmo aí 23, segurando em cada dedinho, não é? E com esse fechamento aí, não é? Na forma de oração. Achei isso espetacular, não é verdade? Quando eu aprendi aí um dia que o pastor, amigo meu, estava pregando, e eu vi esse negócio, falei: rapaz, que negócio abençoador. Olha só, o livro de Salmos, ele é extremamente precioso na vida da grande maioria dos servos de Deus. Com certeza você já deve ter tido uma experiência marcante com um desses salmos, não é? Ou em um desses salmos. São mais de, aí são 150 salmos, onde você tem aí, não é, salmos de adoração, você tem salmos aí de desabafo, você tem salmos de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. É um livro preciosíssimo na história do povo de Deus. E o Salmo 23, ele traz para nós algo especial. Provavelmente, se você é um bom presbiteriano, você já deve ter ouvido 1.999.332 sermões no Salmo 23. Na verdade, é verdade, você deve ter ouvido. Agora, o que eu quero fazer com você aqui, eu quero trabalhar com você, quais são as marcas da ovelha? Porque todo rebanho tem a sua marca. Todo rebanho tem a sua marca. Olha aqui para mim, eu não sei se você conhece essa dinâmica de fazenda, essas coisas, mas todo rebanho tem a marca do seu proprietário, não é verdade? Quando você tem lá, não é, o cidadão vai, não é assim, pega um ferro quente, coloca a sua marca, né, ou geralmente as iniciais do seu nome, ou as iniciais aí de sua família, e vai lá e marca o rebanho, né? Marca o rebanho. E o rebanho tem a marca do dono, até para poder identificar, no meio de vários rebanhos, qual é a vaquinha que é a minha, não é verdade? Qual é o meu cavalo, qual que é a vaca que é a minha. Às vezes estão pastando aí vários animais em um pasto comunitário, então eu sei qual que é a minha, em razão da minha marca que está nela, não é verdade? Todo rebanho tem a sua marca, todo rebanho tem a sua marca, e o rebanho do Senhor Jesus também tem as marcas dele, aleluia. E aí eu preciso lembrar para você que eu e você temos que ser ovelhas. Nós temos que ser ovelhas. Os meninos botou lá, olha que bichinho mais lindinho. Obrigado, viu aí o pessoal da técnica. Dá uma olhadinha, olha que bichinho mais bonitinho, olha só. Nós temos que ser aquele bichinho ali, irmão. Nós temos que ser ovelhas. Não tem uma outra opção para nós. E o Senhor Jesus aqui, quando inspirou, né, o salmista Davi para poder escrever esse salmo, não teve um animal mais precioso para Davi poder escolher, uma vez que ele tinha sido pastor, lembra? De ovelhas, para ele poder escolher, para poder dizer esse negócio aqui para nós. que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O supremo pastor, que é Jesus, ele marca o seu rebanho de uma forma especial. E a ovelha, querido, de todos os animais que você puder imaginar, esse bichinho aí é extremamente dependente do seu pastor. Então nós temos que ser ovelhas. Nós temos que ser ovelhas. A ovelha depende do pastor. A ovelha é um bichinho tão dependente que ela não sabe comer sozinha. A ovelha, para poder comer, ela não sabe discernir. Quando esse bichinho chega diante de uma moita de capim, esse bichinho não sabe discernir qual que é a erva boa e qual que é a erva ruim. Ela precisa do pastor para que o pastor mostre para ela qual que é a erva que ela pode comer. E sabia que o maior, isso eu não sabia, que o maior órgão do corpo da ovelha é o estômago. Por isso que a ovelha passa o dia inteiro comendo. O dia inteiro a ovelhinha passa, ó, nham, nham, nham, boquinha nervosa, é a ovelha, é, ó, nham, nham, nham. O dia inteiro a ovelha passa comendo, ela passa o dia todo comendo, e ao final da tarde ela gosta de brincar umas com as outras, dando cabeçada uma com a outra. E um detalhe importante, sabe qual é? Se a ovelhinha dá a cabeçada uma na outra e cai com as patinhas para cima, ela comeu o dia inteiro, ela não consegue voltar. E se ela ficar uma hora com as patinhas para cima, ela morre asfixiada. Porque o órgão maior que ela tem é o estômago. Ele pressiona o pulmão e a bichinha morre sem ar. Por isso que no entardecer, o pastor, ele passa no meio do rebanho, fazendo o quê? Levantando as ovelhinhas que estão caídas com a patinha para cima. Eu fico imaginando, deu uma cabeçada, caiu e a patinha está lá para cima, e ela sem conseguir levantar. Se o pastor não for lá, vai morrer. Se o pastor não for lá, vai morrer. Precisamos aprender a ser ovelhas, meus queridos, a depender do Senhor. A ovelha é diferente de todos os animais. Ela possui uma audição impressionante. No meio de todo o rebanho, a mamãe ovelha consegue ouvir o seu filhote com o meio de um monte de ovelhinha gritando. A ovelha mãe consegue identificar o seu filhote. Olha que qualquer semelhança é parecida, não é verdade? Já viu, tem um bando de moleque chorando, a mãe sabe qual que é dele. Sabe ou não sabe, irmã? Pode balançar a cabeça. É? O pai de vez em quando é meio surdo. Tem um monte de moleque chorando, mas tem um monte chorando, a mãe fala assim, é o meu. E vai lá. Ela vai, e é o dela que está chorando, não é verdade? Olha a semelhança aí da ovelhinha. Não é? Vai juntando aí, vai juntando aí. Precisamos aprender a ser como ovelhas. A ovelha consegue ouvir a voz do pastor no meio de vários pastores. A sua condução é diferente. Como é que você conduz o gado? Você coloca, não é? As vacas, os bois, e vem o cidadão atrás gritando, não é? E empurrando, gritando. Com as ovelhas não é assim. Com as ovelhas o pastor vai na frente. E elas ouvem a voz do pastor e acompanham o pastor. Então nós precisamos aprender a ser ovelha. Sabe por quê? No zoológico de Deus. E Deus tem um zoológico. No zoológico de Deus tem muita gente querendo ser leão. É, eu vou morder, eu vou bater, eu vou conquistar. É, tem muita gente querendo ser leão no zoológico de Deus, esquecendo que já tem o leão da tribo de Judá. Tem muita gente querendo ser águia. Eu vou voar, vou voar, o capeta lá embaixo, agora eu vou acertar ele. É. Tem muita gente no zoológico de Deus querendo ser leão, querendo ser águia, querendo ser maritaca. Tem muito crente que vive fazendo barulho. Quanto mais barulho, melhor. Se não tiver barulho, não prestou. É? Tem muito crente querendo ser crente macaco. Pula de um lado, pula do outro, pula de um lado, pula do outro, pula de um lado, pula do outro. Quase ninguém quer ser ovelha. Sabe por quê? Porque a ovelha ouve e obedece. A ovelha ouve e obedece. Todo rebanho tem a marca do seu dono. E eu quero trabalhar com você nessa noite algumas marcas que o rebanho de Cristo tem que ter. A primeira marca que o rebanho de Cristo tem que ter está aí no versículo 1. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a marca da satisfação. Meu amado, minha amada, você é satisfeito. O que significa ser satisfeito? É aquele que tem contentamento. É aquele que se sente suprido. É aquele que tem plenitude. É aquele que está alegre. Você está satisfeito com o que você é. Você está satisfeito com o que você tem. Você está satisfeito com a sua aparência. Porque nada mais falta para a ovelha. A ovelha tem tudo. Aleluia. O pastor uma vez contou uma história. Que ele ia para a casa de um casal de velhinhos. Muito, mas muito, muito, muito humildes. E toda vez que o pastor ia lá, aquele casal de velhinhos coava um café, colocava um pacotinho de biscoito Maria, e o pastor passava uma tarde ali contando os causos, contando as bênçãos, não é? Rindo junto com aquele casal de velhinhos, extremamente humildes. E ao final, quando eles iam embora, o pastor perguntava: e aí, seu fulano, está precisando de alguma coisa? Ele dizia: não, pastor, eu não tenho falta de nada. Moravam em uma casazinha humilde, não tinham carro, não tinham aí meio de condução, não tinham aposentadoria, mas não lhes faltava nada. Aleluia! O que vai mudar sua história, meu irmão, não é a quantidade de dinheiro que você pode receber. O que vai mudar a sua história é Jesus, o Supremo Pastor, dentro da sua casa, dentro da sua vida. É isso que muda a história do ser humano. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, Manel, a minha vida seria diferente. Não, meu querido. Hoje nós estamos enfrentando uma luta profunda. Não é? Você acha que Deus errou quando Deus te fez, menina? Agora é uma conversa com as mulheres, não é? Vem para cá, menina, olha para cá. Só a mulherada, olha para cá. Não é? Você acha que Deus errou quando Deus te fez? Errou não, filha. Ele caprichou, você é belíssima. Aleluia. Ele caprichou quando ele desenhou você. Ele te fez a mulher mais linda da face da terra. Oh, glória a Deus. Mas o mundo não diz isso, não é verdade? O mundo estabelece um padrão de beleza. Geralmente aquelas mulheres véias, magrela, chupada, aquelas mulheres véias, né? Aqueles trem dos infernos. E diz: o belo é esse. O belo é esse. Aí o que que acontece? Começa uma pressão. Aí você tem um cabelo lindo, cacheado, quer alisar. A outra tem um cabelinho aí liso, quer enrolar. Não é? E aí já percebeu? Aí começa: não, tô, já viu quando você chega perto do médico? Mas você tá tão bonita. Não, eu tô precisando perder 3 quilos. Já viu isso, irmão? Porque eu fico pensando: por que sempre 3? Não é verdade? Por que não 30? Por que não 1? Não é? Mas eu estou sempre perdendo, precisando perder 3 quilos, né? Precisando perder 3. Minha filha, Deus lhe fez com perfeição. Aí o mundo fica dizendo: não, você está feia, enrugada. Aí estica para cá, estica para lá. E tem mulher, gente, tem mulher que só vai para ela, está rindo. Ela fez, já viu? Ela fez tanta praia que ela está assim. Você não sabe se ela está chorando, se ela está assim num momento especial, não é verdade? De tanta plástica que a mulher fez. Aí o nariz dela é bom, mas não, o nariz bonito é de Nicole Kidman, aquele nariz com um negócio para cima assim, que se chover afoga a mulher. Aí, não é? É, se chover afoga, se pegar uma tempestade mais brava, Henrique, afoga. Afoga, irmão, porque o nariz bonito é aquele nariz assim, ó, vai lascar. Aí ela está andando assim, choveu, morreu afogada, né? E aí isso vai entrando no seu coração, meu irmão, no nome de Jesus. Não deixa isso acontecer com sua vida, não. Deus te fez perfeita, aleluia. Deus te fez belíssima. Ele não errou. Mas aí de vez em quando você fica: é, Deus, está sobrando aqui, ó. Só errou. Não podia ter diminuído. Como é que chama esse negócio aqui, irmã Jane? O culote é quadril, culote é, Deus, esse negócio está grande, o senhor podia diminuir. Aí faz lipoaspiração, lipo não sei o que, toma porrada, né? Fica lá fazendo massagem, linfar. Gente, a mulher paga para apanhar. É, o cara fica esfregando e dando pancada. Eu falei: neguinha, não preciso disso não, me dê esse olhinho. Eu vou esfregar e vou moer no pau. Não precisa gastar dinheiro. Veja, minha amada, preste atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está satisfeita com quem você é? Você está satisfeito com o que Deus tem te dado, ainda que seja pouco? As Sagradas Escrituras dizem para nós: é melhor ter pouco numa casa onde há paz e harmonia do que uma casa cheia de carnes gordas, cheia de bens, onde há discórdia. Não deixe que o padrão que o mundo tem imposto para você e para mim roube a sua satisfação. Deus, Ele não deixa nada faltar para você. O pastor é Ele que vai te guiar. Você está satisfeito com quem você é? Uma pessoa insatisfeita acaba se tornando uma pessoa inquieta, infeliz, se torna desorientada, busca fazer os anelos do seu coração, né? Aquele que encontra Cristo não precisa de mais nada desse mundo. Aleluia! Você crê nisso? O melhor Ele já te deu. A graça dEle nos basta. Aleluia! Será que te basta mesmo? Ou essa graça tem que vir acompanhada de um bom emprego público? Ou essa graça tem que vir acompanhada de um carro zero? Ou essa graça tem que vir acompanhada de um marido bonito, cheiroso e com dinheiro, de preferência? Ou essa graça, já percebeu? A graça sempre tem que vir acompanhada de algo para satisfazer os desejos do seu coração. E não é isso que o Senhor nos ensina? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É o inverso, meu irmão. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. No nome de Jesus, a primeira marca que a ovelha tem é a marca da satisfação. Um jovem empresário estava passando por uma crise profunda financeira na sua empresa. Estava a ponto de quebrar. E ele não viu outra alternativa no seu momento de desespero, a não ser fazer uma fezinha. Ir lá e apostar na Mega Sena da virada. Tem muito crente apostando na Mega Sena da virada escondido. E ainda com o migué, dizendo o seguinte: se eu ganhar Jesus, eu dou o dízimo. 100 milhões, 10% faz as contas aí. A igreja vai ficar feliz demais. Nós vamos poder acabar com tudo, pastor. Ajeitar tudo, arrumar tudo. Vamos esculhambar. Então, Jesus, estou aqui fazendo um joguinho, viu? E aquele rapaz, no momento de desespero, foi passar ali e ele contava que ele ia atravessar como se fosse aqui a rua, a casa lotérica estava aí, ele ia passar e de repente começou a passar um monte de carro, e ele achou estranho que ele morava na cidade do interior, nunca passou aquele tanto de carro lá, e ele querendo ir lá, passando um tanto de carro, de repente, ele entende que não era para ele entrar lá, e o Espírito Santo pergunta ao coração dele: até quando Jesus será suficiente para você, fulano? E naquele momento, no meio da rua, ele começou a chorar. Falou: Deus, eu preciso depender só do Senhor. E foi embora para casa chorando, porque ele estava confiando na força do braço dele. A ovelha tem a marca da satisfação, porque o pastor dela não vai deixar faltar nada. Aleluia! A segunda marca que uma ovelha tem é a marca da provisão. O nosso corpo e a nossa alma precisam de se alimentar constantemente, não é verdade? Quando você fica um tempo sem um alimento adequado, você sente fome. Você sente sede. É assim com a nossa vida espiritual. Precisamos da água viva para matar a nossa sede. Precisamos do pão da vida para matar a nossa fome. E o pastor é o pastor que nos faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que leva a nossa alma para águas de descanso. É nele que nós vamos encontrar a verdadeira provisão. Aleluia! Deus não mudou, meu irmão. O Senhor não mudou. Jeová Jirê, o Deus da provisão, não mudou. Não mudou. A farinha da sua panela não vai acabar. O azeite da sua botija não vai faltar, porque o Senhor é fiel e Ele prometeu que vai nos dar, que vai nos suprir todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Isso é uma marca que a ovelha tem, a marca da provisão, a certeza de que eu posso me deitar e logo pegar no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Salmo 4, aí, versículo 8. Ah, meu amado, quantos não são aqueles que têm problemas profundos, uma luta financeira profunda, uma dificuldade profunda, já viu o dinheiro é contado na conta, se passa um cabelinho, enjavacalha o negócio inteiro, uma luta financeira, parece que todo mundo vive tranquilo, só eu vivo lascado nesse esquema, não é verdade? Uma luta, queridos, essa marca mostra a total dependência da ovelha ao que Deus tem para ela. Amém. É Deus que vai abrir a porta para você, não é você. Coloque isso lá no seu coração. Quem vai abrir a porta para você é Deus, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua, aí, o seu esforço. Quem abre e fecha a porta para a ovelha é o pastor. É o pastor, meu irmão. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Você crê nisso? Então por que que está com o coração angustiado? Por que que está com o coração apertado, aperreado? Porque tá, a coisa está... Ô, gente, tem irmão que vai viver apertado forever and ever. Tem essa notícia triste para lidar, viu? Tem irmão que vai ter que viver apertadinho. Porque se ele tiver uma folga, sabe o que que ele faz? Esquece de Deus. Eu não sei se você está nessa categoria aí. Tá certo? Porque você já viu que quando você está acochado, apertado, você busca Deus? É. É. Quando está tudo tranquilo, estou com a minha casa farta, estou tudo bem, vou na igreja. Não, para quê, moço? O Senhor está me abençoando, eu não vou não. Aí quando está aperreado, apertado, passando uma luta na área da provisão, é o primeiro a chegar no culto e o último a ir embora, ainda pede oração no final. Ô, glória! Eu não é? Está apertado? Rapaz, meu pai me ensinou, não é? É, cavalo apertado é que anda, ó, certinho. É, é o ditado de meu pai, ó, jeguinho apertado, caminha certinho, certinho, sem passar pros cantos. Então, meu amado, preste atenção, você não é daqui, a ovelha não é daqui, amém? Então você não precisa viver igual todo mundo vive. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Tem que juntar tesouro no céu. É lá que você tem que juntar tesouro. Aqui, a traça faz o quê? Corrói. O ladrão pega. A soberba entra no coração. E você passa a confiar naquilo que você tem e deixar de confiar no pastor, que pode te dar o descanso necessário para a sua alma, aleluia, levando você para essas águas de descanso. Oh, glória a Deus, como nós estamos precisando receber, principalmente você, macho, que está aqui presente. Quem é macho aí, dá um tchau para mim. Não economize não, viu, irmão, que às vezes eu falo assim, macho, o irmão fica meio sem jeito, levanta assim. Não, irmão, levanta aí com vontade, viu, macho presente, levanta a mão aí. Quem sustenta a sua casa é o Senhor, amém? Quem sustenta a sua família é o Senhor. Manel, mas se eu não trabalhar, Manel, se eu não fizer, Manel, se eu não acordar de manhã cedo, o anjo não vai chegar, não vai botar filho, mas é Deus que abençoa o seu trabalho, é Deus que abençoa a sua semeadura, porque se Ele quiser, Ele tira de você, se Ele quiser, Ele tira de você, e aí eu quero ver como é que vai ser se Ele tirar. Ah não, Manel, não faz uma miséria dessa não. Eu venho para a igreja para voltar feliz. Eu vou voltar com a cabeça preocupada para casa? Se ele tirar, eu estou lascado. Pois é, filho. Por isso que a ovelha, ela sabe que quem sustenta ela é o pastor. Porque nós não sabemos escolher como convém. Nem orar sabemos, quanto mais escolher. Nós não sabemos discernir qual que é a ervinha boa para comer e qual que é a erva ruim. É o pastor que chega, come aqui, ó. é aqui que é para comer. Se comer lá, vai dar problema. E não foi assim com você? Toda vez que você fez um plano sem consultar o Senhor, o que, que aconteceu? Se lascou? É, irmão. É, não tem para onde correr, não. Não é? Não tem, não. Já viu? Porque tem gente que fala assim, Senhor, tô indo ali, ó os capeta lá, vamos eles no pau, vem comigo. Oxi. Não é assim, não, irmão. Não é assim, não. Davi fazia o quê antes de subir para a batalha? Traz a estola sacerdotal. Vou consultar, Senhor, posso subir? Pode, beleza. O Senhor, eu posso quebrar isso na ripa? Pode. Senhor, se eu for lá, o Senhor vai me abençoar? Vai, Davi, que eu estou contigo colado, irmão. Eu no lugar de Davi, menino, faz fila aí, capetado. O Senhor está comigo? Faz fila aí que agora o negócio vai ficar feio para o lado de vocês. É diferente quando o Senhor está com você. É diferente quando o Senhor está na sua batalha. Lembra que em determinadas situações Israel não precisava nem lutar. Era o Senhor com um forte estampido sobre os adversários e botaram os filisteus tudo para correr. Para mostrar para Israel que quem peleja por Israel é o Senhor dos Exércitos. Quem peleja por você é o pastor. Quem briga, quem vai matar o leão, não é você, é o pastor. Aleluia. Quem vai matar o urso não é você, não sou eu, é o pastor que está sobre a sua vida. É diferente, irmão. Isso não nos isenta das nossas responsabilidades, mas é diferente acordar de manhã na certeza de que o Senhor vai comigo para o meu trabalho. É diferente acordar de manhã e saber que eu tenho uma sala com mais de 60 alunos para poder chegar lá e o Senhor vai comigo. Aleluia. É diferente, meu irmão. A ovelha sabe dessa provisão e o Senhor coloca essa marca na vida da ovelha. Primeira marca é satisfaz. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. A segunda marca é provisão. É Ele que vai nos levar para águas de descanso e vai refrigerar a nossa alma. A terceira marca é a condução. Sem pastor, as ovelhas se perdem. Sem pastor, as ovelhas não sabem para onde ir, nem o que deve ser feito. A alma fica perturbada, fica sem paz. Por isso nós precisamos ouvir a voz do pastor. Para sabermos o que devemos fazer, se devemos comprar, se devemos vender, se devemos casar, se devemos esperar um pouquinho, não é? Se devemos fazer uma prova ou não, se devemos sair, se devemos ficar. Todas essas formas e decisões que nós temos que tomar, o Senhor quer nos conduzir em todas elas. O versículo 3 nos mostra isso, refrigera a nossa alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem vai guiar você? É o Senhor. Amém? Quem vai guiar você é o Senhor. Recentemente eu tive uma experiência muito particular com esse respeito. Já há 4 anos eu estava pedindo para Deus autorização para me mudar de Goiânia. E Deus, nos 45 do segundo tempo, disse, não. Você não vai. Irmão. Eu já estava sonhando para onde eu ia. Você já viu quando você começa, você quer muito uma coisa? Você sonha com um negócio, não sonha? Pode balançar a cabeça, sonha. Sonha, sonha. A mulher, por exemplo, que está querendo um fogão novo, porque o fogão dela acende na bicuda. Puf! É? E ela já pediu para o marido está lá organizando as finanças, não é verdade? E aí ela está sonhando com aquele fogão que ela vai apertar assim, pininininini, puf. Aquele fogão que limpa sozinho, que dá uns cavalos de pau. Hã? Você não sonha com aquilo que você estava querendo? Eu estava sonhando já para onde eu ia. Sonhando, pensando, eita, e fazendo plano. Eita, desgraceira, eu vou ficar feliz. E tome, e não sei o quê, e parará. E Deus disse, não. Do jeito que eu estou falando para você aqui, ó. Ele nem falou assim, olha, Manel, vem cá, vamos conversar. Sente aqui, Manel. Você é um caba bom, não é? Vamos conversar aqui nós dois. Sabe como é que é, meu filho? Eu estava pensando direitinho. Não, ele só chegou e falou, não. Mas um não tão redondo, irmão, que até hoje eu estou catando os pedaços. Aí um amigo chegou para mim e falou: rapaz, estava acompanhando essa luta de oração, esse desejo. Aí ele chegou para mim: rapaz, como é que está o seu coração? Eu falei: rapaz, meu coração não sei não, mas eu obedeço à cruz. Eu vou ficar onde Deus mandar. Eu vou fazer o que Deus quiser, porque eu preciso ouvir a voz do pastor. Ele vai me conduzir. Ele vai me conduzir. Ele vai me guiar. E estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para o ser humano se encontrar. Ainda que esse centro da vontade de Deus lá esteja faltando um dinheirinho para pagar a luz, esteja faltando um dinheirinho para pagar a água. Isso acontece com crente também. Paga uma, empurra a outra para o mês que vem e ora para Jesus mandar a bênção. Acontece com crente também, irmão. Aí chega o dinheirinho, vai lá e paga. Ô, glória, vou ficar sem tomar banquete não. Aleluia. É, irmão. Mas se for essa vontade de Deus para você, você terá alegria e paz no seu coração. Percebeu? Como o inverso também é proporcional. Se for vontade do Senhor te prosperar, te abençoar, fazer com que você prospere, olha que coisa boa, olha que bênção. Não é verdade? A única coisa que você tem que fazer é não colocar o seu coração lá no que Deus está te dando, né? Continuar com o coração em quem? Em Deus. Não há nada de mal, não é verdade? Não há nada de mal em Deus te abençoar, Deus te prosperar, Deus lhe dar. Olha que bênção. É Deus, e o Salmo diz que é Deus que farta a nossa vida lá de bens na velhice. Olha que bênção. É Deus que vai te fartar, é Deus que vai te abençoar. Não vai faltar nada, glória a Deus. Amém? Não falta nada, irmão. Mas o problema é que a pessoa está querendo sempre o desejo. Tem que tomar cuidado com esse negócio, a marca da ovelha. Terceira marca é a marca da condução. Deus quer que as ovelhas ouçam, ou vão ouvir a voz dele e obedecer. Você está disposto a ser ovelha? Pensa aí. Não responde ligeirinho, não. Porque se você disser assim no seu coração: Deus, eu quero ser ovelha. Então Deus vai testar você. Vai: ah, é? Você quer ser ovelha? Então vem cá. Faça isso. É para fazer. Não é para conversar. Você já viu que tem gente que recebe ordem e quer conversar? Não, Deus, vamos conversar aqui. Peraí, Deus. Não é bem assim, não. Faça, filho. Deus mandou, tem que fazer. Amém? Deus mandou para você. Não sai. Não faz. Aquela prova não é para você fazer, porque eu não vou te dar. Aí o teimoso vai, estuda, faz. Aí ele não passa por causa de um ponto. Aí fica mais frustrado ainda. Olha, Deus. Deus não me abençoou. Mas Deus já tinha falado para a ovelhinha lenta. Porque tem umas ovelhinhas que são lentas, né? Não tem umas ovelhinhas que são lentas, assim, que é difícil? Elas não entendem de primeira, né? Então, aquela ovelhinha lenta, não é verdade? Deus já falou que não ia dar. Aí, além de lenta, teimosa, não é? Não entendeu? Já viu que tem gente que quando você fala assim, ouviu e fica despistado. Não tem disso, não. É, você ouve e fica despistado, como se não fosse com você. Não, é com você mesmo. Deus está dizendo que não vai te dar. Não vai te dar isso. Ele vai te dar outra coisa, mas isso que você está querendo, ele não vai te dar, ponto. Ah, mas ele tem que me explicar. Explicar o quê? Ele é Deus sobre a sua vida. Aleluia. Ele manda, você e eu obedecemos, ponto final. Qual que é a parte difícil de entender isso, irmão? Qual que é a parte difícil de você entender? Será que eu tenho que desenhar? Deus obedece, Deus manda e você obedece, ponto final. E isso não gera constrangimento para o coração da ovelha. A ovelha tem prazer de ouvir a voz e obedecer, porque ela depende do Senhor. O que nós temos muitas vezes dentro da igreja é muito cabritinho, muito bodinho, que fica dando cabeçada, fica criando caso. Irmão, faz uma sondagem no seu coração. Você é ovelha mesmo ou um cabritinho daquele descarado? Jesus mais gosta de transformar cabrito em ovelha. Vai moer o cabrito na ripa, aleluia. Vai moer o bodinho na ripa, glória a Deus. Para virar ovelha, para virar ovelha. A quarta marca da ovelha é a marca da proteção. Versículo de número 4. Vamos ler junto. Lê junto comigo aí o versículo de número 4. Eu sei que sua Bíblia é um pouco diferente da minha. Então eu queria que você lesse aí o versículo 4, que é a marca da proteção de Deus. Vamos lá, vamos ler junto lá. 4, 1, 2 e... Aleluia, a tua vara e o teu cajado me... Gostei da versão de vocês. Depois vou pegar, vou comprar uma dessa aí pra mim. Me pro... Tá escrito isso aí, irmão? Você crê nesse negócio que você acabou de ler aí? Você crê nesse negócio que você acabou de ler? Porque nós vivemos hoje num mundo de incertezas. Não é verdade? Você liga a televisão, não é? E tem o quê? Chacina lá nos Estados Unidos, entra um maluco com a metralhadora lá, mata um monte de menino. Não é verdade? Uma luta dos infernos, não é? Tem gente que sai para trabalhar, não sabe se volta. Lembra que foi divulgado em rede nacional aquela menina lá no Rio de Janeiro? Foi trabalhar, coitada, estava dentro do ônibus, você lembra daquilo? E uma bala perdida, puf, acertou o quengo dela, morreu. Olha, que coisa! Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de incertezas. Brasília diz que o entorno aqui, eu não sei, você vai poder me dizer, porque a gente escuta lá que o entorno aqui é para ver lascar um lado. É verdade mesmo? Ou é exagero? Em termos de violência, não é? É verdade mesmo, é? Pode balançar a cabeça, se for pode fazer assim que eu vou acreditar. É verdade mesmo, obrigado, você me deu o retorno. Obrigado, tá vivo ainda, irmão, Deus te abençoe. Isso, é? Então olha só, a violência e a mãe e o pai ficam assim, não é? Coração apertado, o filho saiu para a escola, não sabe se volta. O marido sai, a mulher fica em casa, não sabe se volta. A mulher sai para trabalhar, aquele aperreio no coração, não sabe se volta. E aquela luta de incerteza, de insegurança. Filho, quem guarda a sua entrada e a sua saída é o pastor supremo. Aleluia! Você crê nisso? Que a vara e o cajado dele te protegem? Na minha versão é que a tua vara e o teu cajado me consolam. Então vejam que proteção e consolo andam junto. Mas isso não vai dizer e não requer que eu e você não sejamos disciplinados. Aleluia! Disciplina de Deus é bênção, irmão. Disciplina de Deus é bênção. O Senhor tem algo especial para a sua casa, para a sua família. É claro, né, irmão, que você não vai dar mole, né? Vai vacilar? Você não vai vacilar, não é verdade? Agora, quem protege você não é o carro blindado. Quem protege você não é a polícia. Quem protege você não são as suas medidas, não é? Aí de segurança, quando está chegando em casa, não é verdade? Quem protege Senhor, você é o Senhor. Não dormita. Nem dorme o guarda de Israel. Ele está te vigiando a todo instante. Ele está te guardando a todo instante. A primeira marca é a marca da satisfação. A segunda marca é a marca da provisão. A terceira marca é a marca da condução. A quarta marca é a marca da proteção. O Senhor vai proteger você no dia da tribulação. O fiel guarda de Israel vai te guardar. O fiel guarda de Israel vai te proteger. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da tribulação. Goiânia está extremamente violenta. Extremamente violenta. Não sei se você tem ido lá, mas o negócio lá não está bonito. Está uma violência terrível lá. Terrível. Às vezes a Luciene sai para buscar a Emanuele, e é o período que eu estou chegando da universidade, eu digo, Deus, protege a minha esposa, livra, e o Senhor vai lá e faz o quê? Protege a ida, a volta, a estadia, a permanência. O Senhor nos protege, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temos por que temer mal algum, porque o Senhor está conosco, aleluia. A tua vara e o teu cajado, na sua versão está escrito, me protegem. Glória a Deus. A quinta marca é a marca da salvação. O versículo 6 diz isso para nós, né? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade e misericórdia vão caminhar junto comigo. Agora o pastor que salva, meu irmão, salva para sempre. Aleluia. É uma das marcas da doutrina presbiteriana. É uma das marcas da doutrina presbiteriana. Uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. Você não é salvo hoje, pecou, perdeu a salvação amanhã. Eu estou salvo hoje, amanhã eu não estou salvo porque eu fiz uma bobagem. Não é verdade? Ah, eu estou salvo hoje, mas eu briguei com meu marido e botei mais sal no feijão dele. Tome sal agora. Vai comer mais sal agora, miserento. Hã? Toma sal agora, é isso. Aí ele come, nós estamos brigados mesmo, não vai poder nem reclamar. Coma tudo aí. Hã? É. Ou então ele chegou de noite e você correu para dormir. Hã? Botou a coberta assim. Aí deu uma olhada assim para ver, não deixou nada arrumado para ele comer. vingança. Fez raiva em mim, agora vai ter que comer pão. E se não tiver pão, se lascou. Porque ele não sabe fazer um ovinho frito, o miserável não sabe. Não é verdade? Então, olha só, tô vingando. Aí o Espírito Santo fala no seu coração, não faz isso não, filha. Você é de Jesus. Ah, perdi minha salvação. Não. Para nós, não. Para nós, não, queridos. A fé calvinista. Calvino, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensinou isso. A perseverança dos santos. Nós somos santos. Nós somos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Nós somos salvos. E o salvo é diferente, viu? Porque tem muita gente dizendo que é salvo aí da boca para fora. Quando a gente olha para ele, ele não é ovelhinha, não. Ele é bode, ele é cabritinho, ele é macaco, ele é maritaca, ele quer ser leão, ele quer ser qualquer coisa, menos ovelha. E se não for ovelha, querido, não faz parte do rebanho. Percebeu? A profundidade desse negócio. Se não for ovelha, não faz parte do rebanho. Então a marca aqui da salvação é extremamente importante. As ovelhas estão livres da morte. As ovelhas estão livres da condenação do inferno e do pecado. Somente o Deus eterno pode fazer isso com você e comigo. Uma salvação eterna, um cuidado eterno para as suas ovelhas. Você é ovelha? Responde aí para você. Não estou perguntando se você é presbítero. Não estou perguntando se você é pastor. Eu não estou perguntando qual o cargo que você tem. Eu não estou perguntando se você mexe nos botãozinhos aí da mesa para saber o que está acontecendo. Eu não estou perguntando se você toca um negócio desse aqui diferente. Não, eu estou perguntando para você se você é ovelha. Porque tem muita gente aí que está dentro desse cargo e não é ovelha. Olha que coisa séria. E não é ovelha. Você é ovelha, minha irmã. Você é ovelha. Se você disser para mim, Manuel, eu sou ovelha. Então essas marcas têm que estar na sua e na minha vida. Não é opcional. Essas marcas estarão na sua e na minha vida. Porque todo rebanho tem a marca do seu dono. Aquele bichinho ali, lindinho, ele vai ser marcado, sabia? E sabe como é que marca? Põe um ferro para esquentar, não é, irmão? Aí o ferro fica em brasa, vermelhinho, vermelho, brasa. Aí chega e faz o quê? Pede licença. Ó, ovelha, vai doer só um pouquinho, mas é por amor, viu? É por amor. Não, filha, só encosta. E sobe. E a ovelha não grita, sabia? Ela é um animal extremamente, o quê? Silencioso. Ela não vai espernear, não vai gritar, não vai pular. É completamente diferente do porco. Alguém já viu um porco ser morto? É capaz de Brasília inteira saber que está matando ele, tanto que ele grita. É ou não é? Suspende o bicho e... Não é? É desse jeito, eu já vi. Suspende o bichinho pelo pé e ele está gritando. E aquela região toda sabe que ele vai morrer. Adianta gritar, ele também vai morrer. Meu amado irmão, você é ovelha. Eu queria terminar aquela história dos pastores desse momento. Lembra, eles ensinaram um jovem, lembra no começo? Ensinaram um jovem o quê? O Salmo 23 com as mãos. E aquela história termina dessa forma. No ano seguinte, os pastores ingleses retornaram para os Alpes e decidiram fazer uma outra caminhada. Caminharam, andaram por muito tempo, mas não encontraram água. E eles estavam com sede e pararam em frente a uma pequena casa na encosta de um penhasco e pediram água. Uma mulher os atendeu e pediu para que eles entrassem. Eles relutaram porque aquela mulher estava sozinha, mas ela disse, não, está fazendo frio, entrem aqui, eu vou buscar água para vocês. Aqueles pastores entraram para a casa daquela senhora e eles estavam lá sentados aguardando a senhora voltar com a água. Quando eles olharam para o ladinho e viram lá do lado a foto de uma criança, a foto de um rapazinho. E eles reconheceram que aquele rapazinho da foto era aquele mesmo rapaz que eles haviam encontrado no ano passado. E eles então perguntaram para a mulher, quem é esse menino da foto? Nós conhecemos esse garoto. Aquela mulher começou a chorar. E começou a chorar de forma copiosa. E ela disse, é impossível vocês terem conhecido meu filho, ele morreu o ano passado. E eles, não, mas nós temos certeza, nós conhecemos. Quando ele morreu? Ele falou, morreu no final aí do período tal. E aqueles pastores não disseram, nós conhecemos o filho da senhora, sim, nós tivemos com ele antes dele falecer. E aquela mulher contou que o filho dela havia caído em um dos penhascos, e os médicos o encontraram já morto, e ele, pelo relatório dos médicos, ele havia sofrido muito, porque ele caiu entre as pedras e não morreu do tombo, ele morreu congelado, com muitos ferimentos aí no corpo. Mas aquela mulher virou para os homens e perguntou para eles, olha, tem uma coisa que me angustia muito na morte do meu filho. É que ele foi encontrado congelado, segurando o dedo anelar. Até hoje eu não entendi. Será que vocês poderiam me dizer o porquê que meu filho foi encontrado segurando o dedo anelar? Os médicos falaram comigo que ele passou horas gemendo de dor, mas ele foi encontrado congelado, segurando o dedo anelar. Nós tivemos que quebrar as mãos dele para retirar, para ele poder ser enterrado. Por quê? Porque ele estava segurando o dedo anelar. Lembra da historinha, meu irmão? No dedo anelar, qual é o versículo que nós falamos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. O Senhor realmente é o seu pastor? Por favor, responda para Ele. Ele está nesse lugar. Será que você está satisfeita com quem você é? Com o que Ele te deu? Será, minha amada, meu amado, que a marca da satisfação está presente na sua vida como ovelha? Será que você não está enganado ou enganada e durante algum tempo tem vivido acostumado com as coisas do Senhor? E você, na verdade, não tem essa marca no coração porque está sempre insatisfeito, sempre inquieto, sempre infeliz, desorientado. O Senhor quer dizer e quer te marcar nessa noite e te transformar nessa ovelhinha. Você crê na provisão? Você crê na condução? Ele é quem te guia. Ele é quem te orienta. Ele é quem dá descanso para o seu coração. Ele é quem te protege. Ele é quem te salva. Aleluia. Salvo para sempre. Eu quero orar com você. Nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos ser ovelhas. E quem sabe a sua luta tem sido tão grande que está difícil ouvir a voz do Senhor. Eu queria orar com você. Se você quiser, eu queria que você se colocasse de pé aí onde você está. A igreja está em oração, não se preocupe se ninguém vai ficar em pé. Mas quem sabe você sentiu e ouviu a voz dizer de Deus falando com você hoje, que é Ele que te conduz, é Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, porque Ele é o pastor, o supremo pastor da sua alma. Como nós precisamos ouvir da boca de Deus, meu irmão, de tempos em tempos, que nós somos preciosos para Ele. De tempos em tempos o Senhor visitava Abraão, e enquanto Abraão esperava a promessa, de tempos em tempos o Senhor visitava e dizia: Abraão, olha para o céu, se é que você pode contar essas estrelas, Abraão. Ah, meu amado, se coloque de pé diante de Deus. Quem sabe você está precisando ser ovelha dentro da sua casa, essa condução dentro da sua casa. Porque o Senhor é fiel, Ele não mudou. Aquele casalzinho lá de senhores, eles não tinham nada e aparentemente para o mundo estavam completamente fracassados. Mas o Senhor que te sustenta hoje não te desamparará na sua velhice. Aleluia! Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não mudou. Ele é fiel. Papai querido, nós nos curvamos diante do Senhor nessa noite, diante da preciosidade da Tua palavra, diante do poder da Tua palavra, ó Deus, que nos envolve. Faz uma aliança nova conosco hoje, Pai, no nome de Jesus. Precisamos dessa aliança com o Senhor. Precisamos, ó Deus, desse toque do Senhor nas nossas vidas. Porque o dia a dia tem nos consumido, Deus. Os afazeres diários, o cotidiano tem tirado de nós, ó Deus, a satisfação de ter conhecido e viver para o Senhor. Ó Deus, dá que possamos estar satisfeitos com a graça do Senhor, porque ela nos basta. Aleluia. Oh Deus, Tu és forte e poderoso. Visita a família dos Teus filhos no nome de Jesus. Visita esses que se colocaram de pé, ó Deus. Leva a bênção para eles no nome de Jesus. Que eles possam entender que a ovelha ouve e obedece. Muitas vezes o cajado do Senhor é necessário. Aleluia. Mas Ele produz em nós consolação, Ele produz em nós proteção, porque somos protegidos pelo Senhor que nos ama. Aleluia. Visita, Deus, o Teu povo e coloca essas marcas em nós, porque nós temos um proprietário que é o Senhor. A nossa vida já não mais nos pertence. Aleluia. Nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E queremos nos entregar diante de Ti nesse momento, no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Que o Senhor possa continuar a derramar sobre nós a direção do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu amado. Eu vou chamar o povo do louvor aqui, para nós cantarmos mais um cântico. Pastorzão, desculpa aí, mas nós vamos adorar mais uma vez. E agora eu queria que você adorasse o Senhor, porque eu tenho certeza que Deus quer renovar essa aliança que Ele fez com você há muito tempo atrás. Essa aliança onde você é uma ovelha dEle. Amém. E agora nós vamos adorar mais uma vez. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, pelos benefícios, pelas bênçãos, pelo cuidado que Ele tem derramado sobre nós. Amém. Fica de pé aí e vamos adorar o Senhor mais uma vez. Meu estado,